pescoço. Acender o intervalo pelo filtro. Usar um extintor como lençol. Jogar a bola com a Tico na cama. Ficar deslizando pelo teto. Fim.